Família Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Seja bem-vindo, você está subindo na Torre de Vigilância, quadrinhos, cinema, séries, TV e tudo mais. A Vigília não para. E nosso oitavo episódio de 2018, temos uma pauta mais do que especial, com um convidado mais do que especial. Hoje vamos falar do 46º Festival de Cinema, evento que a Vigília vai estar acompanhando de perto em uma casa especial lá do Alto da Serra. Por isso, fique atento em todas as nossas redes sociais, porque a agitação será grande. E para fazer esse aquecimento, até porque a Serra Gaúcha no inverno não é para qualquer um, recebemos com todas as honras o professor, mestre e doutor Marcos Santuário, curador do Festival de Gramado pelo 7º ano consecutivo. Ele que é gaúcho de Caxias do Sul, jornalista, crítico de cinema, doutor em comunicação pela PUC-RS, professor e pesquisador da Universidade Fevale nas áreas de comunicação, cultura e indústria criativa, membro fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, e da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, ACIRS. É editor de cultura do jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, e editor do blog CineCP, pelos quais participa da cobertura jornalística de diversos festivais no Brasil e no exterior. Um dos autores dos livros Gramado, 30 anos de cinema, e 100 melhores filmes brasileiros, da Abracine. Além de ser o autor dos livros Comunicação Globalizada na América Latina e Jornalismo e Mundo Novo. É pouco ou quer mais, né? Então, Marcos Santuário, seja bem-vindo à nossa torre. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês, Robson, Bruna e todo o pessoal aí ao redor da torre. Legal. Fechando a nossa mesa de debates, ela que chorou em algumas sessões do Festival de Cinema de Gramado do ano passado, Bruna Pacheco. E pretendo me emocionar de novo, Robson. Espero que esses filmes me façam chorar outra vez. Vai, pode preparar aquele lencinho. E, por último, eu, âncora desse podcast, Robson Nunes, e vos digo, estou curiosíssimo para saber todas as novidades do nosso entrevistado de hoje. Vale lembrar nossos contatos, Bruna? Twitter e Instagram, @VigiliaNerd, YouTube, VigiliaNerd e facebook.com/VigiliaNerd. Fechou todas, sobe a vinheta e vamos para o que interessa. Muito bem, o Festival de Gramado esse ano ocorre entre os dias 17 e 25 de agosto, no Palácio dos Festivais, com a já aguardada tomada da Serra Gaúcha pelos cineastas, atores, produtores, jornalistas, enfim. O mundo do cinema estará focado em Gramado. E começamos então com o nosso entrevistado pelo festival desse ano. 665 filmes, todos assistidos, todos filtrados, devidamente colocados. Essa é a pergunta que sempre nos fazem, né, Robson? Vocês realmente assistem os filmes, né? Então agora uma revelação muito importante. Opa! Sim. A gente assiste os filmes, né? Claro que os curadores, né? A Eva Pivovarsky, da Argentina, o Rubens Ewald, de São Paulo, e eu aqui, do Rio Grande do Sul, a gente não assiste todos esses 665. Nós assistimos somente os longas-metragens e depois assisti todos os longas-metragens, né? Que foram quase 200 longas-metragens. E depois que as comissões assistem e decidem sobre os curtas-metragens, aí nós sentamos e assistimos aos filmes que foram escolhidos. Para a gente ter essa noção, né, geral do que vai rolar nas telas de Gramado durante o festival, não só o que nós escolhemos, mas também o que foi escolhido pelas seleções, pelas comissões, né, que são aquelas que a gente constitui, convida pessoas para que eles, então, assistam aos curtas-metragens brasileiros, todos eles que competem na Mostra Brasileira, e os curtas-metragens que competem somente na Mostra Gaúcha, né? Então, aí essas comissões escolhem, decidem, e aí a gente assiste com eles. Mas o nosso trabalho fundamental é assistir a todos os longas-metragens brasileiros e latinos que se inscrevem no festival, isso falando dos filmes inscritos durante o festival. Mostra, né? Competitiva, né? Exatamente. Então, além da tríade de curadores, né, que a gente pode resgatar, o Rubens Evaldo Filho, que dispensa apresentações, né, nós temos também a argentina Eva Pivovarsky, né, que é gestora cultural, diretora e atriz. Então, todos vocês constituem a curadoria e mais as comissões que estão ali para... Exatamente, fazer. E a gente faz, a gente indica as pessoas que vão fazer parte das comissões. E aí a gente escolhe, tenta fazer uma abrangência de olhares. Uma abrangência geográfica, quer dizer, gente do Oiapoque ao Chuí. Esse ano, por exemplo, a gente teve professor e pesquisador norte-americano que é professor visitante de universidades federais no Nordeste brasileiro, o Stephen Broxack, que eu conheci em um outro festival, e depois estive com ele na URGS, quando ele esteve fazendo palestras e tal. Convidamos o Sérgio Fidalgo, ex-diretor do Festival de Cinema de Brasília, que é ator, né? Então, assim, ele mais o olhar de ator, mas também com o conhecimento do realizador de festival e tal. Convidamos a fotógrafa, jornalista e cineasta Tatiana Sager, que é gaúcha, uma das diretoras do documentário Central, que fez muito sucesso aqui no Brasil e no exterior também. E depois tem outras duas pesquisadoras que estiveram também no grupo. Quer dizer, um grupo o mais eclético possível para ter um olhar mais amplo sobre as produções de curtas-metragens e tal. E aí depois a gente conversa com eles. Nós nos encontramos nesse período que eles fizeram as decisões e tal. E conversamos muito sobre como é que está esse universo das produções, fazendo um diálogo entre os curtas e os longas-metragens para que quem for agramado possa ter uma noção mais ampla possível das realizações brasileiras. Né? Certo. 200 filmes, então, que se transformam em 14 agora, né? Exatamente. E aí vamos... Que é uma, né? Tu imaginou, tu vê 200 filmes e tem que decidir 14. E o pior, Robson, que a gente já comentou, né, na coletiva de imprensa, é que cada ano está mais difícil porque parece que os brasileiros estão fazendo cada vez melhor os filmes. Era uma curiosidade que eu ia colocar logo em seguida também, dessa evolução do cinema brasileiro. Uhum. A gente percebeu isso, claro. A gente está há 7 anos na curadoria, e uma coisa é a gente ser crítico de cinema e jornalista, que aí a gente vê filmes de forma aleatória, escreve sobre eles e tal, mas não tem esse olhar mais focado, né, na escolha de filmes para uma seleção específica. E aí a gente tem percebido muito lá, em 2012, quando nós começamos lá com o Wilker e o Rubens, a gente sofria um pouco para chegar aos 14 filmes, porque havia não tinha a qualidade que hoje nós temos dos filmes produzidos no Brasil e também nos outros países da América Latina. Um passado recente, basicamente. Se tu pensar em 7 anos, não é nada, né? Não é nada. Mas é impressionante como teve mudanças nesse período. Sim, sem dúvida que acredito, a mudança tecnológica é muito importante, ela é muito rápida, né? Em 7 anos muita coisa mudou, muita tecnologia se tornou acessível e muita prática foi desenvolvida com essas tecnologias. Também a quantidade de produção feita, que a Ancine já revelou, o ano passado foi o ano de maior número de produções brasileiras, isso também se reflete no Festival de Gramado, quer dizer, tem mais filme feito, tem mais filme inscrito, tem mais filme para a gente assistir, tem maior possibilidade de um número maior de filmes bons. O mercado também está maior? Sem dúvida que o mercado brasileiro tem aumentado no sentido de exibição e consumo. Mas é claro que ainda continuamos tendo como recorde de bilheteria as comédias globais. Certo. Né? Globofilmes domina, né? Ainda tem essa lógica. Claro, eu posso também aqui dizer, e isso é de conhecimento de todos, né? Que os dois filmes mais vistos, na verdade, no cinema brasileiro, não são da Globo e não são comédias. Exato. São os dois filmes da Rede Record, os 10 Mandamentos e agora o Nada a Perder. Então, em termos de público... E até um passado recente também a gente tinha, se não me engano, Dona Flor e Seus Dois Maridos como recordista de bilheteria. Exatamente. Né? E é uma coisa que mudou agora há pouco tempo também, veio Tropa de Elite. Exato. Que ultrapassou, aí. Né? É isso aí. Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tropa de Elite e agora esses dois filmes da Rede Record. Aí, com toda essa situação de ter um público cativo, né? Esse público evangélico da Igreja Universal e tal, que lota... estádios, faz fila, de lugares, né? faz fila, tá? Então, aí tem uma coisa de seguidores, né? Assim como Star Wars tem seus seguidores, seguidores. Tem seguidores em outras lógicas também, né? Claro. E a questão dos gêneros que são dos longas inscritos, existe uma preocupação em separar os gêneros ou não? São assistidos os filmes, são levantados os melhores? Existe sempre uma discussão, Bruna, e extrapola o universo de Gramado. Assim, todos os festivais se perguntam sobre documentários, sobre ficção, deve estar junto, não deve, e tem de tudo, né? Nos festivais, por aí tem festival que separa, tem festival que une, como é o caso de Gramado. Em Gramado a gente não fica observando o gênero, a gente observa, pelo menos até agora tem se feito isso, mas é uma discussão contínua, a qualquer momento pode mudar, mas por enquanto é assim, se o filme tem qualidade estética, qualidade narrativa, densidade, capacidade de comunicação, criatividade, ousadia, tá? Ele vai entrar em Gramado, seja documentário ou seja ficção, né? Esse ano a gente só tem ficção. Ah, já teve outros anos em que teve um peso importante de documentários. Isso também reflete um pouco o momento cinematográfico brasileiro. Lá nos anos 90, vocês lembram, né? Vocês estavam nascendo, tá? Mas de qualquer maneira vocês já leram sobre isso, que existia um período ali em que o governo do presidente Collor confiscou poupanças, né? Fez um monte de coisa na economia. Bruno estava nascendo, Robson já acompanhava. Já estava jogando bola. Já estava jogando bola. Tá vendo? E aí, eu estava firme no Festival de Gramado lá. O que aconteceu é que a produção de cinema brasileiro reduziu-se a quase zero. E aí o Festival de Gramado se torna brasileiro e latino para poder ter filmes. Então aí os filmes latinos salvaram o Festival de Gramado naquele momento. História política brasileira que alterou o padrão. Exatamente. Do festival. E aí só depois com a Carlota Joaquina, né, é que da Carla Camurati, querida amiga, é que se conseguiu uma retomada. Quando se fala em Exatamente. Retomada do cinema brasileiro, foi isso. Uhum. Foi a Carlota Joaquina, da Carla Murati, que mostra que o Brasil pode fazer cinema de novo e vambora. E a partir daí aumenta de tal maneira que hoje nós vamos fazendo quase 150 filmes por ano. E aí tem um momento, então, em que se faz mais documentário do que ficção, e tem um outro momento, que é o atual, que se faz mais ficção que documentário. Né? Então, ainda a gente está nessa lógica de o filme, se ele tem as qualidades, ele entra sendo documentário ou sendo ficção. Né? E puxando para os desse ano, eu vou dar uma lida aqui rapidamente nos títulos que a gente tem. Se puder nos dar um aval aí rapidamente, ou um rápido plot aí de cada um deles, para a gente já dando esse gostinho para quem está nos escutando. A gente tem uma cinebiografia bem que me parece bem legal, 10 Segundos para Vencer, do Rio de Janeiro, do José Alvarenga Júnior, que é a história do Éder Jota. E esse é o filme que vai emocionar mais a Bruna. Olha aí. Vai emocionar mais a Bruna. Porque, Robson, o Alvarenga conseguiu fazer, primeiro resgatar um personagem histórico, né, que muita gente não conhece, que é o Éder Jota, que foi um dos maiores pugilistas do mundo, não só do Brasil. Né? E como todo grande atleta tal no Brasil, em geral, ele vem de uma família humilde, ele tem dificuldades e tal. Então, quer dizer, isso mostrado com muita propriedade, assim, com muita força e tal, né, significa que tem ali muita emoção, tem muita vida. O Daniel Oliveira, que é o protagonista, dá um show. Mostrando-se. Ele é um ator que já tinha. Ele é um cara que mostra que entra mesmo nos papéis dele. Interpretou o Cazuza, né? Exatamente. Ele mostra como ele vive intensamente os personagens, como ele se entrega a eles. Né? A gente tem, passando para os demais, O Banquete de São Paulo, né? De Daniela Toma. Isso. Esse é o nosso filme político. Tá? Quer dizer, a Daniela Thomas vai aos anos 80 e ela acaba mostrando para o público como é que era o universo político daquele momento. Né? Então tem a Drica Moraes, tem a Bruna Linsmeyer e um elenco forte para mostrar como a política daquele momento pode ser hoje também interpretada como possível contemporânea. Tá? Então quer dizer que ela consegue dar uma contemporaneidade ao tema da política. Né? Então esse vai ser o nosso filme político. Legal, a gente tem Benzinho, de Gustavo Pires. Benzinho, um filme que eu assisti no Festival do Exterior, muito bom, com a Adriana Esteves, né? Com o César Troncoso e com a outra atriz uruguaia, como é que é o nome? A Verônica Perrotta, que já recebeu o prêmio em Gramado também. Um filme delicioso, que fala muito das relações familiares, das relações humanas, com intensidade e com atores do primeiro time. E um filme que, os 10 segundos para vencer do Éder Joffre é uma estreia mundial. Ele não passou em nenhum lugar do mundo. Né? No caso do Banquete e Benzinho, por exemplo, já são dois filmes que estiveram em outros festivais pelo mundo, em Rotterdam, em Berlim, em Sundance, e pela primeira vez estão sendo apresentados em festivais no Brasil. Quando a gente fala em trama familiar, a gente pode lembrar um pouco de Como Nossos Pais? Pode sim, exatamente. A Laís Bodansky já deixou claro assim, que dá para trabalhar essas questões com muita intensidade, com muita força. E aqui também, Benzinho traz aí elementos dos dramas da vida familiar, mas vividos assim com certa leveza. Né? Vai dar para chorar também, mas vai dar para a gente fazer aquela empatia como nossas famílias. Né? Esse filme que o Robson se refere, assisti... E eu... O Como Nossos Pais? Sim, assisti Como Nossos Pais, era um dos dias à noite, assim, e a gente foi onde a Casa da Vigília, que é bem pertinho, a gente só atravessa a rua coberta, né? Eu fui chorando. Eu tive que me acalmar pra conseguir escrever sobre o filme, porque mexeu muito comigo, assim. E ele é um filme super simples, então é o que eu espero, então, desse. Eu já tô com Benzinho, já tá me chamando a atenção. A gente tem A Cidade dos Piratas, aqui um filme gaúcho, do Otto Guerra. Exatamente, essa é uma animação do Otto, também estreia mundial. O Otto não apresentou esse filme em nenhum lugar, guardou para Gramado, e nós ficamos muito felizes com isso. O Otto foi nosso homenageado no ano passado, né? E ele fez agora um filme muito autoral, né? Uma animação muito autoral, ele fala da vida dele... Ah, mas para quem conhece o Otto, a vida dele é tão criativa e ousada como são os personagens dele. Então aí ele mistura, né, animação com pessoas reais e dá uma salada mista cinematográfica muito gostosa de ser assistida. Interessante para uma mostra competitiva de Gramado, assim, uma animação com essa pegada. A gente procura exatamente pegada. Também essa lógica, né, que a Bruna falou antes dos gêneros, né, quer dizer, essa diversidade é o Brasil também. Também, né? O Brasil também é um dos principais países hoje em produção de animação. E por isso nós estamos homenageando esse ano também um animador, né? Claro, claro. Então a gente tem Ferrugem. Ferrugem, Paraná, é o filme do Paraná. Muritiba. Exatamente. O Ali Muritiba, um grande ator brasileiro e tal, decidiu também trazer uma Premiere Brasil aqui. O filme já teve em Sundance, que é um dos importantes festivais, né, nos Estados Unidos e tal, e que é do Robert Redford, para quem não sabe, né, ele que é o dono do festival lá, e em San Sebastian, que é um dos principais festivais na Espanha. E pela primeira vez chega aqui, ele tem o Henrique Dias, que é um ator brasileiro conhecido e tal, andou fazendo agora aquele filme sobre a Lava Jato, que vocês devem ter visto, o né? O filme, não a série. O filme. A Lei para Todos, né? Polícia Federal, a Lei para Todos. Curiosamente, um dos títulos mais comentados na vigília, né? É. Curiosamente. Olha aí. Bom, esse filme Ferrugem, ele trata de temas que para a Vigília Nerd e os vigilantes vai ser muito interessante, porque é a questão da privacidade a partir do universo das redes sociais. A história, o argumento é simples, interessante, e o filme fica profundo. É a história de uma menina que tem a sua privacidade jogada nas redes. E aí tem toda um... A gente já viu isso em alguns outros filmes, mas a maneira como o Ali Muritiba coloca é muito inovadora e é muito intensa também. É um filme com um peso importante, contemporâneo, e que vai mexer com a gente no sentido de a gente repensar a nossa relação com as redes e com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, vai ser um filme que vai causar uma polêmica interessante. Legal, vamos anotar Ferrugem aí, então. Temos Mormaço, do Rio de Janeiro, né? Marina Meliandi. Mormaço, esse é o nosso filme para a crítica, sobretudo. Porque ele é o filme com uma linguagem inovadora, com uma relevância artística importante. Ele já foi aplaudido em Roterdã e em Toulouse. No exterior ele fez bastante sucesso e tal. E a Marina Meliandi, que é a diretora, ela aposta aí em fazer uma relação entre o calor, né, e as vivências pessoais. E isso é tão intenso que a pessoa sente isso na sua pele, e aí a personagem começa a ter problemas na sua pele mesmo, mas aí tem a relação com a cidade, joga um pouco aquele naqueles filmes do calor do Spike Lee, né? Essa relação do homem no seu ambiente, mas com elementos externos, né? Nesse caso a temperatura, o ambiente, mas também as relações. Então esse é o filme mais forte para a crítica, aqueles filmes que tem que ter também no festival, para que a crítica especializada discuta sobre ele. E é a estreia, é a Premiere Brasil, quer dizer, o filme também não foi visto por nenhum brasileiro dentro do Brasil, né? Só se o cara estivesse lá nesses festivais lá, exatamente. Né? Temos outra cinebiografia aqui, muito interessante, bem musical, Simonal, Leonardo Domingues. Essa vai nos lembrar muito, claro, ela é individual, única, é Premiere Mundial também, o filme não foi exibido em nenhuma parte do mundo, ele ficou pronto agora, recentemente, vem quentinho para Gramado, é uma produção do Flávio Tambellini, e ele vai lembrar muito a Elis. O filme que esteve em Gramado, você viu? Ano passado, né? Há dois anos. Parece que não passa tão rápido, né? Fica na nossa mente. Elis causou aquele furor, logicamente também, porque a Elis era personagem, é gaúcha e tal, né? Mas Wilson Simonal traz o filme é tão musical quanto Elis. Tal, em alguns aspectos até mais forte, são muito mais muito maior o trabalho musical, mostra a vida dele. Ele foi um dos grandes músicos e cantor e compositor brasileiro, moveu uma geração e tal, e como Éder Joffre ele ficou um pouco esquecido em algum lugar da nossa história. E aí a ideia de Gramado é pegar essas biografias e jogar elas novamente na tela, esses personagens, para que sejam conhecidos e reconhecidos. Então esse vai ser um filme de reconhecimento, de conhecimento e de muita musicalidade. Atores mais conhecidos também, né, do grande público, tem Isis Alves, né, o Fabrício Bolivar. O Fabrício Bolivar, eu costumo dizer agora que ele é o cara que não deve dormir, porque ele está fazendo tá gravando o filme, nós estamos falando aqui agora, ele deve estar gravando um filme, né? E ele está em novelas e tal, e ele já mostrou o seu talento. Tem Isis Alves, tem o Leandro Hassum, a Marina Lima, quer dizer, Mariana Lima. Então tem um elenco ali de peso também, e a história está muito bem construída. E o outro filme que próximo, Voz do Silêncio. Vai falar da Voz do Silêncio. Paulo, André Ristum. Do André Ristum. Bom, aí o André também é um habitué de Gramado, já esteve em outros momentos, e agora ele conseguiu fazer um filme delicado e muito contemporâneo sobre a vivência na grande cidade. O André está em São Paulo, ele vive aquela cidade, ele ama aquela São Paulo, e decidiu então fazer um filme sobre São Paulo, com personagens vivendo ali. É uma coprodução, tem a Marieta Severo, a Marina Gleiser, o Mará Descartes, que é um dos grandes atores brasileiros, o Nicola Siri também, grande ator, e o filme estreou mundialmente no Festival de Málaga, ganhou prêmios lá, e esteve recentemente no festival na Argentina, e também tem a sua estreia brasileira em Gramado, né? E o outro filme que tu talvez não me pergunte, mas eu já vou te dizer, o Avental Rosa, do Jaime Monjardim, uma produção da Acorde Filmes, do Paulo Nascimento, né? É o filme que entrou aí no lugar do Correndo Atrás, porque o Correndo Atrás, que era do Jefferson D., a gente tinha selecionado, mas depois a produção, depois de selecionado, a produção nos confessou ou nos confidenciou que eles já tinham apresentado o filme em outros eventos, em outros festivais, e que iriam apresentar o filme, já tinham acertado, no tempo desde que foram selecionados até o início de Gramado. E o regulamento de Gramado não permite isso. Então o filme foi desclassificado e foi tirado do ar, tirado da competição. E aí nós colocamos o filme do Joaime, que estava ali também. A gente já comentou, né, na coletiva, que a gente tinha tanto filme bom que não tinha onde colocar. Então saiu um filme bom, entrou outro filme bom no lugar. E o Joaime Monjardim, quando soube disso, ele estava em Miami, ficou feliz, muito feliz. Ele é um grande amigo do Rio Grande do Sul, ele gosta muito do Festival de Gramado, ele já demonstrou, né, todo o seu talento, o seu trabalho, recentemente com O Tempo e o Vento. Quer dizer, ele é quem está muito envolvido aqui. E o filme também é um filme que merece ser visto. Ele tem um envolvimento também com o Rio Grande do Sul, ele tem ambientado no universo do Rio Grande do Sul, ele trata de relações humanas simples, mas profundas no dia a dia de pessoas que vivem em uma cidade que poderia ser uma cidade em qualquer parte do mundo. E esse também é um pouco o discurso do cinema contemporâneo, né? A gente se assiste filmes, mesmo que sejam feitos lá no interior da Croácia, né? E a gente tem algumas coisas que a gente acaba entendendo como possíveis na nossa própria realidade. Então essa globalização é um pouco o que o Avental Rosa do Jaime Monjardim traz agora para Gramado também. Uhum. Alguns temas são bem, bem universais também, né? E a gente vai terminando aí com os estrangeiros, né? Filmes estrangeiros. Averno, coprodução Bolívia-Uruguai, de Marcos Loaiza. Esse é um filme que... Loaiza? É, Loaiza. Assim, a gente pode conhecer Bolívia, né, em alguns aspectos, tal, mas não conhece o folclore e a cultura boliviana na essência. E esse filme, ele traz com a ideia do realismo fantástico e mágico do Gabriel García Márquez e de outros autores latino-americanos, ele conta um pouco a história das lendas e do folclore boliviano, mas de uma maneira muito onírica e muito envolvente. Então é um filme para a gente embarcar nessa viagem com ele, para conhecer esse imaginário do folclore boliviano. Legal, temos Las Herederas. Las Herederas é um dos filmes mais esperados Marcelo no Brasil. Martinetti. Ele teve... a estreia mundial foi no Festival de Berlim. O Averno esteve no Festival de Buenos Aires, o Bafice em Buenos Aires, e o Las Herederas esteve em Berlim, causou um furor enorme. Eu assisti o filme no Festival Internacional de Cartagena, esse foi em Cartagena, na Colômbia. O filme é de uma delicadeza e de uma narrativa muito fortes. Tratando de contar como é a relação com o feminino no Paraguai, e sobretudo o feminino na terceira idade. São mulheres que vivem um relacionamento, elas são aposentadas e elas são herdeiras em uma casa, e aí se constitui toda uma relação entre elas, quem vai adquirir os bens que elas põem à venda, e a própria cidade e o próprio país. Também numa forma de contar uma história que poderia ser em qualquer parte do mundo, né? Então, Las Herederas é um dos filmes mais esperados do universo latino-americano aqui no Brasil. Né? Notado. Mi Mundial, de Carlos Morelli. Mi Mundial é aquele filme que a gente sempre espera do Uruguai, né? O Uruguai faz pouquíssimos filmes por ano, mas sempre tem o filme. Né? Desde o Whisky e outros, o Banheiro do Papa e outros filmes mais. O Mi Mundial é uma história também assim contada de maneira muito transparente, muito aberta, muito viva, com muita energia, sobre um menino que quer ser jogador de futebol. Então aí tem uma relação interessante com o futebol. A gente está em ano, né? Ano de Copa, né? Ano de Copa e tal. Teve aí toda essa história da Copa. Saímos da Copa, né? Mas de qualquer maneira, a Copa não sai da gente, né? Essa história toda. Então o Mi Mundial é um pouco isso. Na verdade, ele é uma coprodução entre Uruguai, Peru e... Uruguai, Argentina e Brasil. E Brasil é com a Panda Filmes do Beto Rodrigues, que é de Porto Alegre, que é um dos maiores incentivadores dessa coprodução brasileira. Então, o Beto entrou nessa história, o filme então tem atores brasileiros, tem atores uruguaios, tem o César Troncoso, que é o, digamos assim, César Troncoso está para o cine uruguaio, assim como o Ricardo Darín está para o cine argentino. Então, existem os filmes uruguaios que têm César Troncoso e os filmes sem César Troncoso. Esse é um dos muitos com César Troncoso, né? Legal. Temos aí, falando do Darín, da Argentina, Recreio, Hernán Giertschuni e Jasmine Stewart. Esse é um dos tipos de filme sem Darín. Sem Darín. Ah, me deixa muito triste. Pois é. Mas não dá pra ver só o cinema de Darín, né, Bruno? Então esse é sem Darín, mas é tão bom quanto. É uma história que remete ao cotidiano de três casais, na faixa dos 40 anos de idade, que vão passar o fim de semana num sítio de um deles. E aí começa toda aquela relação humana que se apresenta, que com o passar das horas ela vai aflorando, tudo que parece bonito já depois começa a parecer mais real e menos bonito, aí vem as discussões, os problemas familiares, vem as desilusões, os filhos, toda uma situação de um drama muito pesado, mas que os argentinos sabem fazer com uma leveza e uma comicidade que nós brasileiros temos que aprender, né? Porque ou a gente cai naquela comicidade das comédias aí, ou a gente fica numa dor profunda dos personagens. Então aí tem um equilíbrio muito bom e Recreio é um pouco isso. A gente teve isso no passado com Pinamar, que foi um filme também que ele era uma coisa de herança e morte, mas ele era ao mesmo tempo leve, nostálgico, a gente... Não chegava nem a ficar triste, assim, porque era pessoas lidando com as situações da vida real. Vida da gente. Isso aí. E, por fim, uma produção da Costa Rica com o México, de Hilda Hidalgo, Violeta Alfin. Isso aí. Ele compõe, então, esse grupo de filmes representando 8 países, 5 produções, e esse também é inédito no Brasil, como todos os outros. Não foi visto em nenhum lugar no Brasil. E é um filme que dialoga com o filme paraguaio, do Las Herederas, porque a Violeta, nesse filme, ela é também é uma mulher de seus 70 anos que começa a descobrir outras formas de viver. Né? E quando a gente fala que a pessoa está no fim da vida, na verdade a ideia do Violeta ao fim, quer dizer assim, ó, enfim sou eu, né? Enfim eu. Então é um pouco isso, é uma descoberta de vida a partir dos 70 anos. Também é algo que vai mover com as emoções de quem se entrega para esse tipo de filme, porque é um lugar onde todos nós vamos, ou queremos chegar, pelo menos, né, até né, não parar antes, chegaremos. Chegar lá e pensar o que é da nossa vida aos 70 anos. Então a gente tem, desde da criança do Mi Mundial, que é aquela que pensa, que deseja e tem um sonho, até as senhoras da terceira idade, no Las Herederas e Violeta ao fim, que começam a ter uma outra vida a partir da terceira idade. Legal, né? Uma redescoberta. Ano passado a gente teve O Matador, um filme produzido pela Netflix. E... O ano retrasado. Não, o Matador foi ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. Nossa, eu achei que já era o ano passado. Não, retrasado. Esse foi em 2017. Teve premiere em Gramado. Foi no primeiro dia do festival. E a gente até debateu na vigília, e foi debatido mundialmente, sobre um filme feito para um serviço de streaming em um festival de cinema. O que um curador de cinema acha disso? Bom, você está falando com o curador que quis que o filme tivesse em Gramado, né? E esse contato com o Marcelo Galvão, eu comecei a fazer exatamente quando eu soube que ele estava terminando um filme, a primeira produção brasileira da Netflix, e que não ia passar no cinema, e que isso ia diretamente relacionado à discussão que nós queríamos trazer, que começou lá no Festival de Cannes, que era... Né, quando Almodóvar disse exato, não exato. Para teve toda a polêmica, né? É, o Okja, né? O filme Okja. É, não, ah, não queremos porque o filme não vai passar no cinema, tal. E aí começou uma discussão e nós fomos o primeiro festival na América Latina a trazer essa discussão para cá e encará-la, né, mesmo. Né? E o Marcelo Galvão foi com a gente, parceiro nesse sentido, de trazer o filme. E com ele, a gente trouxe essa discussão e trouxemos a Netflix. Né? Tava uma pessoa da Netflix para discutir essas coisas. Que a gente, cada um de nós tem uma posição, tal, mas logicamente eu concordo com o Cacá Diegues quando ele diz que é um caminho sem volta. Não tem volta para isso. É como a gente pensar em viver sem telefone celular, não tem mais, né? Então, a questão aí é entender que o mundo está mudando, já mudou, na verdade, né? Mas continua em processo de mudança, nas formas de produzir, distribuir e exibir produção audiovisual. E o Marcelo Galvão, quando a gente, numa das conversas, ele me disse, olha, Marcos, quando a gente faz um filme no Brasil, a gente sonha e reza para ter 1 milhão de espectadores. É. Quando eu faço um filme para a Netflix, eu coloco na programação e quando ela abre, eu tenho um público potencial de 150 milhões de pessoas. O que, que tu acha que me interessa? É. Eu sou um diretor que faço filme para ser visto e não para o meu deleite pessoal somente. Não me interessa que o meu filme seja feito e seja guardado na gaveta. Eu quero que ele seja visto por muitas pessoas. Então essa é uma posição que eu também sou absolutamente, me colo a ela, de que não tem volta e a gente tem que aprender a conviver com essas novas formas de produzir, distribuir e exibir audiovisual e, por fim, no mundo, né? Consumir, né? Porque esse é o grande conflito. O que acontece no momento que tu quebra a barreira, tu quebra a indústria de uma sala de cinema que precisa de um equipamento especial, uma projeção especial, um horário especial, um ingresso especial para exibir um filme, quando tu tá com ele na ponta da tua mão, né? No teu controle remoto. Quanto mais lugares, a maioria dos diretores, os mais jovens sobretudo, tem essa noção. E vou dizer também do Cacá Diegues, que está com 78 anos e ele tem essa posição. Mas o Cacá é um cara que sempre teve, ele é um dos, né, fundadores do Cinema Novo, ele está sempre além do seu tempo. Os mais jovens, como o Marcelo Galvão, já entraram nessa lógica e sabem que o que interessa é que as pessoas tenham dispositivos à mão, né? Na mão e à mão para poder consumir, né? Então, as formas de exibir, onde é que se exibe? Se exibe só na tela grande ou pode se exibir em qualquer outra plataforma, inclusive no seu telefone celular, para você assistir quando estiver andando de trem? Então, é isso, né? Estar a favor ou não desses tipos de consumo também, né? É a guinada que nos leva aos grandes blockbusters que dominam hoje as redes de cinema, né? Que é tu construir um filme elaborado para que, sim, a experiência seja diferente do que um consumo tu vai ter na tua TV de casa, né? Embora muito, muito em breve a gente possa ter uma tecnologia tão boa quanto uma sala de cinema em casa. Exatamente. Claro que tem filmes que marcam, assim, e eles podem ser melhor apreciados numa tela grande, assim como tem filmes no cinema, e você sabe muito bem, que tem uma diferença de assistir um filme numa sala IMAX e numa sala comum. Com certeza. Tá? Então, assim, se você perguntar como aconteceu, um colega meu de uma outra universidade perguntou o que os alunos acharam de um filme chamado Gravidade. George Clooney, com a Sandra Bullock. Sandra Bullock, querida, tal. E aí teve um aluno que levantou a mão e disse, ah, eu achei horrível, não gostei. Aí ele teceu vários comentários negativos. E aí o professor, que tem que ter uma certa sabedoria, né, para estar naquele lugar, ele perguntou, ao invés de retrucar e falar, não, tu não deve, ele perguntou, onde tu assistiu? Onde é que tu assistiu o filme? Aí ele disse, professor, eu assisti no meu celular. E aí o professor deu uma aula rápida ali sobre o que é produzir um filme que vai ser visto na tela grande e produzir um filme que pode ser visto em qualquer plataforma. Gravidade é um filme que já pode ser visto em qualquer plataforma, mas para quem viu, sabe que há um impacto visual e sonoro que, por melhor que seja o seu iPhone 212, sei lá o que é, ele não tem a mesma possibilidade de um cinema. Então, o que nós podemos ter hoje é a possibilidade de escolher. Eu quero escolher, se eu quero ver Gravidade no cinema, na minha televisão, por streaming, no meu computador, no meu iPad ou no meu iPhone. E eu vou saber que a qualidade é diferente. E aí eu assumo essa diferença, mas eu escolho. O que não dá é para deixar as pessoas sem a possibilidade de escolher. Não, você só vai ver esse filme no cinema. Então, ok, né? Mas aí você... sai de um universo de consumo muito importante, que é as outras plataformas todas, né? Já que a gente caiu para esse lado de qualidade, de filmes, como está no Brasil? Os produtores, cineastas, conversam contigo sobre a questão de pirataria? Eles são afetados por essa questão de baixar um torrent em casa, de ter um download, um streaming qualquer que tu acesse de casa? Tu sabe, Robson, que como toda a onda, né, para chamar assim, ela tem um momento em que ela causa euforia, discussão, polêmica, debate e tal, mas depois ela se acomoda. Né? Eu lembro muito que essa discussão teve muita força lá no momento da Tropa de Elite. Isso, né? Tropa quando de repente vazou, né? Viralizou. Viralizou. E aí, o que o Padilha disse? Que legal. Beleza. E todo mundo que é contra, né? Que é contra por princípio essa pirataria e tal, diz, pelo amor de Deus, o que você está dizendo? E ele diz, não, tá legal, quer dizer, se o meu filme está para ser pirateado, é porque tem interesse, as pessoas querem ver e tal. E aí começa uma discussão. Então, vamos criar meios para as pessoas verem. Porque um detalhe muito importante, assim, eu faço uma analogia sempre, que é, agora essa coisa, filmes em streaming, na TV, isso vai matar o cinema, né? A pessoa tem que ver filme no cinema. Bom, a gente viu esse papo, quem é jornalista, quando se fala em jornal impresso e... clássico, né? Da discussão clássica. E o online. Olha, parte do mesmo princípio. Eu sou jornalista, mais de 30 anos, ainda sou editor que trabalha num jornal impresso e tal, mas eu não estou preocupado, e eu digo isso para os meus colegas e meus alunos de jornalismo, não tem que se preocupar em, meu Deus, o jornal vai acabar, eu vou ficar sem emprego. Tu tem que te preocupar em te qualificar para ser o melhor jornalista, para trabalhar em qualquer veículo, em qualquer plataforma. Quem tem que se preocupar com o jornal impresso acabar, e tem que se preocupar muito, é quem vende papel, quem vende tinta, quem vende máquina. Esse tem que se preocupar. Mas quem, como o caso jornalista, que vende conteúdo, capacidade de criar informação, gerar... Isso não. No caso do cinema, Robson, é a mesma história. Então, a preocupação lá, naquele momento do Tropa de Elite do Padilha, é um pouco essa, assim, ó, vamos pensar em como é que a gente vai distribuir mais esse processo dos conteúdos audiovisuais que nós temos. Então, naquele momento, ele abriu uma porta, mas uma porta bem ampla para uma discussão, e não simplesmente uma ideia policialesca de prender quem faz isso. E aí, saiu, então, né, ainda tem, né, claro, né, nas cidades aí tá lá no chão, né, o shopping chão. Sim. Tem ali, né, os lançamentos chegaram no cinema. Não chegaram, mas também tem o baixamento lá, né, dos filmes pela internet. E tem também, então, para ir direto à tua pergunta, tem diretores que ainda se preocupam sim com isso. E outros que não. Mas a grande parte, eu vou te dizer, que está mais preocupado é em encontrar essas novas saídas, e as plataformas de streaming tem se mostrado uma grande saída, que também não tem volta, né? Não adianta a gente pensar, bom, não, nós vamos voltar agora a consumir DVD e tal, né? Não, né? Não, a gente não vai voltar a gente está sempre num processo de avanço, e é isso que tem que pensar, e a maioria dos diretores já superou essa discussão da pirataria em si, né? Por outro lado, os streamings que a gente acompanha também, eles se multiplicaram, e cada um deles tem a sua produção original, todo o seu estúdio, né? Novos estúdios vieram a partir disso, comentando ainda. Exatamente. Mais. Exatamente, olha aí o exemplo prático, e a gente pode falar de milhões, né? Mas nada como falar de alguém que a gente conhece, que a gente viu, que é o caso do Marcelo Galvão, né? O cara fez um filme genial, fez filmes geniais e tal, teve em Gramado com os colegas, né? Um filme difícil, assim, de ser feito lá, um road movie com três garotos com síndrome de Down, e fez um sucesso, emocionou e tal, né? Colegas, um grande filme. E aí a Netflix vai atrás dele e diz, olha, vamos fazer um filme? E ele topa fazer. Então, quer dizer, ele não tem estúdio, ele não tinha... Né? É ele, o talento dele, o trabalho demonstrado que foi chamado. E agora, se a gente vai nas plataformas, a gente percebe, né? A gente está assistindo filmes de várias partes do mundo que a gente... talvez não assistisse, ou só em alguma sessão especial de festival ou de uma cinemateca tal, para ver filme croata. Hoje nós estamos vendo séries croatas, série catalã, né, fazendo sucesso e tal. Então, e é isso, legal. É um novo tipo de distribuição também de conteúdo. A tecnologia, né, chegou para ficar, né? Mas voltando aqui um pouco à discussão do nosso festival, a gente tem também um passado recente de escolhas. E acabam que essas escolhas passam por Gramado e respingam, às vezes, no Oscar, né? A gente teve Aquarius, que teve cotado para ir para o Oscar, passou em Gramado, foi preferido por Pequeno Segredo, né? O ano passado a gente teve o filme da Bruna, né? O Como Nossos Pais. Como Nossos Pais, belíssimo. Que também estava cotado para a linha do Oscar e foi preferido por Bingo, Rei das Manhãs, que esse é o meu filme. Robson. Eu adorei. Esse Robson chorou. Eu adorei. Mas, nitidamente, é um filme de estúdio, né? Podemos vir a ter aí algum desse ano para respingar lá em dezembro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Dentro desses nove filmes, tem filmes ali, eu te diria assim, acredito que quase todos, se não todos, estarão na lista para concorrer a uma vaga no Oscar. Como falaste muito bem, né, nos outros anos aconteceu, a gente conseguiu ter em Gramado filmes que estiveram nessa relação e aqueles que, no nosso ponto de vista, falando pelos curadores, seguramente estariam melhor representando o Brasil lá em Hollywood do que os filmes que foram escolhidos pelas comissões que estiveram nesses anos. Justamente, né? por isso que eu dei o exemplo, né? A gente teve um Aquarius e foi escolhido... Nada contra, né? Mas a gente compara, né? Pequeno Segredo, né? Se você perguntar para alguém hoje, em geral, esse segundo filme já foi esquecido. Exatamente. Enquanto que Aquarius é um filme que ainda está no imaginário. E observa, já está na Netflix também e tal, né? Um filme que está girando por aí e tal, girou por várias partes do mundo, foi muito aplaudido e tal. Então, às vezes é normal que possa haver, a gente escolhe e se equivoca, né? Mas é muito importante estar muito conectado, muito ligado e ser preparado para essa as escolhas, porque é a representação de um país, né? Quando a gente escolhe, eu posso te dizer que dos 150 filmes brasileiros que foram produzidos no ano passado, só não estão na nossa lista de Gramado aqueles que já foram exibidos e que sabem que não poderiam estar por regulamento. Os outros nós vimos todos. Então, isso significa que a gente tem uma noção de qual é o panorama dos filmes. E poderia dizer, sinceramente, que foram escolhas que não foram as melhores escolhas, tendo em conta também a própria Academia de Hollywood. E é só observar durante anos quais são os filmes estrangeiros que são escolhidos pela Academia. Então, é um pouco isso que tem que ser uma lógica de pensamento, assim. Cada festival é um festival e o Oscar é um evento cinematográfico que não é um festival, né, mas ele é uma competição do que é produzido e tem as suas características próprias, né? E a gente sabe que esses dois filmes que nós falamos, tanto Aquarius quanto Como Nossos Pais, eles têm uma representatividade nacional muito maior e podem dialogar globalmente mais do que os outros filmes escolhidos. Mas isso é isso, cada comissão é uma cabeça. E cada comissão escolhe de acordo a seus próprios critérios, né? Mas eu não tenho dúvida de que esses filmes que nós falamos hoje aqui, vários deles estarão nessa lista final. E eu quero crer que pelo menos saia dessa lista o filme que vai representar o Brasil no Oscar. Legal, legal. E a gente tem a homenagem esse ano para... A gente comentou antes ali no filme do Otto Guerra, né? ao nosso diretor Carlos Saldanha, conhecido por Rio, né? Recentemente o Touro Ferdinando. Ele vai vir para Gramado, vai estar junto com a gente. Vem. O Carlos Saldanha, a gente, desde o ano passado, nós estamos pensando nele. O ano passado foi o ano em que o Brasil completou 100 anos da animação brasileira. Por isso, a gente, o ano passado, decidiu homenagear o Otto Guerra, que para nós já era uma homenagem tardia, ele já tinha que ser homenageado e tal, porque é o nosso grande animador, né? E esse ano veio a ideia, então, de trazer, depois de todo o furor que causou no universo da animação mundial, né? Como que tu dissesse, né? Com Rio e tal, e outras produções. Não menos do que espetaculares. Exatamente. Então, assim, o mundo já estava se curvando diante do talento de alguém que nós temos que homenagear. Então, a gente pensa também que não podemos deixar passar o tempo. E ele ficou muito, muito honrado, tal, muito mexido, muito emocionado com a homenagem que ele vai ter. E que bom que ele conseguiu agenda para estar em Gramado e vai ser muito bem recebido e muito aplaudido também, né? Festival de Gramado tem o seu nicho, tem a sua particularidade. Mas ele tem abertura para um mercado mais pop, a cultura pop? Pô, o Otto Guerra é a maior... Esse ano eu posso te dizer, né? O Otto Guerra é o mais pop que pode imaginar. Quem conhece o Otto sabe, né? A vida dele é pop, sim, né? É meio pop rock, diria eu, assim, né? Porque tem momentos... Pop underground, assim. É, exatamente. E aí, assim, eu diria que ele é o nosso representante maior dessa produção que ronda, né? O universo pop e tal. Então, tem espaço. Claro que na cinematografia brasileira não tem um grande histórico, né, de trabalhar com esse universo mais pop, mas tendo qualidade, tendo boa narrativa, tendo uma estética inovadora, ousadia e tal, vai entrar em Gramado. E seguramente nos próximos anos também, Robson, a gente vai evoluindo. Exatamente. Se há uma tendência, assim como essa tendência que nós falamos, né? Streaming, plataformas, produções que ganham outros universos de festivais e tal, tudo isso vai se incorporando aos festivais mais, diria eu, abertos, né? Se Cannes começou a discutir algo bom, nós trouxemos e vamos discutir. Vem essa questão do streaming para a gente, olha, ótimo. Nós trouxemos ano passado o Cacá Diegues para ser presidente do júri, exatamente também para começar a discutir essas coisas, porque ele se reuniu lá numa noite com todos os jurados e deu uma aula de cinema. Então, para esses jurados, mais do que o pagamento que eles tiveram, tal, uma semana em Gramado, com tudo pago, essas coisas, eles tiveram um momento de ter uma aula com um dos maiores nomes do cinema brasileiro e mundial, e aberto à contemporaneidade, entendeu? Então, acho que a gente acompanha um pouco esse clima, assim, né, Robson? E se a tendência for para determinado lado, a gente vai acompanhar sem problema nenhum. Joguei essa pergunta porque em breve a gente vai ter nos cinemas duas grandes adaptações de quadrinhos do cinema, aliás, do quadrinho nacional indo para o cinema. A gente tem essa onda de quadrinho de blockbuster, né? Agora a gente vai ter Turma da Mônica Laços e antes de Turma da Mônica é o Doutrinador, né? Então, que também vai virar série, então a gente tem essa deixa e novos gêneros chegando. Não tem problema. A questão é que também esses diretores estejam abertos a lançar isso num universo de festivais, porque lançar um filme num universo de festival é também estar disposto a expor o seu filme, antes da bilheteria, ao universo da crítica cinematográfica. E que é um universo que pode ser generoso por um lado, mas bem perverso por outro. Né? E se tu te expõe, tu estás para a crítica. E, eventualmente, a gente sabe, né, o Festival de Gramado é o festival que reúne o maior número de jornalistas do Brasil em uma sala de cinema. Se a gente falar no Festival do Rio, na Mostra, não sei se vocês já tiveram lá, mas é assim, são várias salas espalhadas em vários horários, quer dizer, você tem que escolher algum filme para ver dos 300 filmes. Sobretudo pelas distâncias. Sim. Então, assim, nada garante que os 50 jornalistas mais importantes de São Paulo vão ver o filme da Bruna. Não, porque 27 vão estar no filme do Robson. Então, não vai haver toda essa centralidade que Gramado tem. Em Gramado, quem quiser assistir o filme do Simonal, ele vai passar lá no cinema. Então, vai ter que correr, comprar ingresso, blá, blá, blá, ter convite e tal, para assistir o filme. Ou de noite, ou na exibição de manhã, lá quando se faz a reprise. Senão, mas assim, tá tudo ali, né? Os filmes estão ali. E aí, depois eles, os realizadores sentam lá na frente desses jornalistas todos, dos mais importantes veículos brasileiros até os mais novos veículos brasileiros e estrangeiros, e vai ter que responder pergunta, né? Aceitar críticas, né? Contar coisas. Você está batinando. É, e depois os colegas jornalistas vão jogar nos seus veículos aí o que eles quiserem. E, às vezes, não é aquilo que os produtores querem sobre os seus filmes. Então, eu sei que tem diretor que não quer expor seu filme em festival. Ele quer ir direto para a tela de cinema, porque ele não quer a crítica. Uhum. Então, é uma opção também, uma postura, tal. A gente respeita, né? Mas também, quem não deve, não teme, né? Uhum. Olha o sucesso de Elis, para citar um filme, né? Como Nossos Pais. Olha o sucesso que foi. Bom, o sucesso foi de crítica, foi. E também foi de público. E mais, né? Entrando de novo na coisa do streaming, um filme hoje não morre na tela de cinema. Né? Ele está na tela de cinema como uma possibilidade de você ter aquilo que o Jorge Furtado chama de viver o estado de cinema, que me parece ótimo, né? Você está lá num estado de cinema. Quando está em casa, você não está num estado de cinema. Não, nunca está. É, porque o cachorro late, bate a porta, alguém pausa, telefona, chama alguém, tu pausa, tu vai no banheiro, faz pipoca, tá, tá, tá. Quando tu vai ao cinema, é outra predisposição. Então, tá, vai estar lá no cinema, e para essas pessoas que querem essa experiência. Mas também depois vai estar lá na tua TV para assistir, vai estar lá no teu, na tua TV a cabo, sei lá, vai estar no teu celular, então tu vai assistir, e esses filmes ganham uma sobrevida importante, né? E não viram só uma capa numa locadora lá, guardada no meio de milhões de filmes. Finadas locadoras já, né? Finadas locadoras. Deus a tenha. Bons momentos passamos em uma delas, né? Então vamos encerrando aqui, Bruna, o nosso primeiro bloco, ficou alguma pendência, vamos extrair um pouco mais aí do nosso convidado. Muito bem, vamos para o nosso segundo bloco do Torre de Vigilância, especial aqui com o nosso curador do Festival de Gramado. Mas agora a gente vai mudar um pouco os rumos da conversa, porque vamos falar com o Marco Santuário, o cinéfilo. Opa. Vamos lá. Então, Marco Santuário, como é que começou essa tua relação com o cinema? Vamos lá. Bom, começar do começo. Olha aí, tem umas lendas na minha vida, assim, uma delas é que reza a lenda que eu assistia muita televisão, sempre. Eu nasci no ano da Rede Globo, em 1964, né? Nascemos juntos os dois, né? Fomos para caminhos diferentes, né? Mas nascemos juntos, né? Entendedores entenderão. Eu começo a me alfabetizar na escola e tal, mas também com as séries da Globo, com o Fiz de Pica-Pau Amarelo, Preto e Branco e tal, né? Sou da época do preto e branco, TV lá em casa era só quando tinha papel celofane na frente, né? Então ficava uma cor. É, um dia era uma cor, outro dia era outra cor e tal, né? E, bom, isso foi um momento importante. E também eu tenho, nós somos em 6 irmãos, somos 2 homens e 4 mulheres. E o meu irmão, que é maior que eu, ele sempre teve, mais velho, né? Também maior e mais velho. Ele sempre foi muito culto, tá? Hoje ele é doutor em filosofia, tal, dá aulas, pesquisa, tal. E sempre gostou muito de cinema. E ele foi um pouco quem me ajudou nessa alfabetização cinematográfica. Então eu vi muitos clássicos com ele, né? De Hitchcock, Bergman e vários outros, tal. E ali comecei a ver que tinha algo importante no cinema, né? E depois também na televisão. E aí eu não parei mais, né? Depois desse início, assim, levado pela mão dele, pela própria televisão e pelo próprio audiovisual daquele momento, eu não parei mais, né? Então ali foi o começo de tudo, assim. E uma outra história interessante é que eu, certa vez, fiquei doente e tive hepatite quando era jovem e tal, criança, na verdade, e aí eu fiquei, para não contaminar os meus irmãos, eu fiquei na casa da minha avó, e a minha avó já era assinante do Correio do Povo, do jornal Correio do Povo, que tinha o que tem até hoje, uma listinha de sinopses dos filmes, tem a programação de TV e os filmes do dia, né? E naquele momento, Robson e Bruna, para a gente saber o que tinha na TV, tinha que olhar no jornal, ou tinha que ir lá ligar para a televisão para saber, ligar para o canal de televisão para saber, né? Não é ligar à televisão. E aí, bom, então eu lia o Correio do Povo todos os dias, sem saber que um dia eu ia estar lá editando, e aí eu via os filmes e escolhia o que eu ia ver durante aquele dia de doença, e aí também, né? Adorei. A quarentena cinéfila de Marcos Antônio. Exatamente, aí foi uma quarentena. E que filme te marcou mais nessa época? Nossa, bah, são tantos os filmes. Eu vou te dizer que os clássicos, né? Logicamente, sobretudo, né? Eu vi muito Hitchcock, né? Os Pássaros, O Corpo que Cai, Fahrenheit 451, o original. Teve um remake aí, agora, né? Agora, temos a crítica na vigília. Olha aí. Temos a crítica. Olha aí. Vem muito mais tecnológico, logicamente. Muito mais contemporâneo, né? Sim. Mas a essência da história é aquela, né? Dos quem lê livro morre queimado e tal, né? Essas coisas. Então, assim, esses clássicos de Hitchcock e depois, mais adiante, Brian De Palma, né? E aí foi um pouco dessa paixão, assim, que começou, que se envolveu mesmo com a tela grande, né? Que foi ver aquela monstruosidade. É como a garotada que nasce e vai pela primeira vez à praia, né? Nunca esquece aquela imensidão de água, né? Você lembra o primeiro filme que viu no cinema? Putz, eu não lembro, tchã. Não lembro mesmo. Então é um exercício que a gente gosta de fazer na vigília, quando temos os convidados. Eu vou na próxima sessão de terapia hipnose, né? Eu vou tentar me lembrar e aviso vocês, mas é que foram tantos e tão bons que não lembro mesmo. É legal. Eu gosto de dizer que a minha primeira foi naqueles tipo drive-in, cine alto, que tinha em Tramandaí. Olha aí. E eu olhei o Batman do Tim Burton. Batman do Tim Burton. Puta, como eu sou velho. Estacionava lá, ligava o rádio do carro, sintonizava, assistia de dentro do carro. Olha Batman aí. Do Tim Burton, minha primeira memória afetiva com o cinema. E tu, Bruna, tu lembra? Na verdade, eu não me lembro, mas minha mãe me levou pra assistir o Quatrilho. Eu devia ter 2 anos. Olha aí. E ela disse que eu perdi o bico. E eu comecei a gritar no meu. Mas tudo bem, o primeiro filme que eu assisti oficialmente. E depois tu assistiu de novo ou ainda não viu de novo? Eu assisti daí, consegui. Ah, tem até uma trilha, não é uma trilha, né? Mas é uma trilha colonial em Gramado que passa por lugares do Quatrilho, recomendo. Eu fazendo momento comercial, né? Mas eu lembro aonde foi. Foi no Cinema Real em Caxias do Sul, onde eu nasci e tal, bem ali na Praça de São Pelegrino, que depois virou loja de departamento. Acabou com o cinema, hoje é loja de departamento. Mas foi ali. E depois o tradicional cachorro-quente depois do cinema. Certo, que era também tão saboroso quanto o próprio filme. Depois a gente ia comendo o cachorro-quente, caminhando para casa, porque a casa da minha família era 5 quadras, mais ou menos, ali do cinema. Então a gente comprava o cachorro-quente e ia até em casa, íamos conversando sobre o filme. Legal. Então isso era um momento também... Aí estava o início da crítica, né? O início da crítica. Eu não peguei essa época de cinemas na rua. É. Já nasceu dentro do shopping. Olha, e já na profissão, tu te lembra, assim, da tua primeira investida, assim, vou trabalhar, vou fazer uma matéria com cinema, vou fazer uma crítica? Bom, aí eu tenho um momento interessante na minha vida, que foi quando eu fui estudar na Universidade Católica de Montevidéu, no Uruguai. E aí eu me deparei com um país que eu não sabia, que tem uma das cinematecas mais importantes da América Latina. E é fruto do trabalho do Manuel Martins Carril, que já faleceu, que deu a sua vida pela Cinemateca Uruguai. Então, eu me tornei sócio da Cinemateca. Olha, e significava isso ter, pagava uma mensalidade e você tinha... quantos filmes quisesse assistir por dia. A Cinemateca abria 10 da manhã e ia até a meia-noite. E você estava livre para assistir e eu assistia muitos filmes. Consumia muitos filmes. E ali foi também que isso aumentou a minha cultura cinematográfica, porque nós estamos falando de um lugar que é capital de um país, né? Está aqui pertinho, né? Sim. Todos nós conhecemos, as pessoas vão cada vez mais, graças a Deus. Mas assim, Montevidéu não é Porto Alegre. Exato. Porto Alegre é a capital de um estado, Montevidéu é a capital de um país, e a capital de um país que está ao lado de um outro grande país, que é a Argentina, que também tem uma capital que é fortíssima, que é Buenos Aires, e que nesse momento, eu estou falando dos anos 80, e nos anos 80, era também assim o centro pelo qual passava toda a cultura europeia. Eu tive vários palestrantes, professores na universidade e tal, que vinham da Europa a Montevidéu, a Buenos Aires, a, talvez a Santiago do Chile, e se viessem ao Brasil, jamais viriam a Porto Alegre. Eles iam a São Paulo ou ao Rio. Então, se mesmo que o guri de Caxias estivesse em Porto Alegre, não ia ter, naquele momento, essa possibilidade. Então, a Cinemateca foi um pouco isso. Eu não sei te dizer assim especificamente qual, mas vi ciclos de cinema de todo o mundo ali na Cinemateca Uruguai. Então eu sempre digo também que grande parte da minha formação cinematográfica e o gosto que eu tenho pelo cinema, e não é assim um gosto estático, dizer, ah, que aquela coisa, ah, no meu tempo, não, né? A Nouvelle Vague, o realismo alemão, tudo isso era maravilhoso e tal, mas teve o seu momento. Depois a própria evolução do cinema bebeu dessas fontes, mas hoje a gente tem coisas maravilhosas, né? E eu sou extremamente eclético, né? Eu vejo o Batman assim como vejo o Sidney Lumet, quer dizer, não sou absolutamente preso, assim, eu sou muito diversificado nesse universo. É o que a gente gosta, né? de pregar também. A gente é um veículo nerd, mas a gente não faz biquinho. A gente consome de tudo, né? Inclusive alguns filmes que a gente não gostaria, né? Sim, tem isso, né? E existe algum diretor que tu gosta mais, que te interessa, que quando lança tu precisa assistir ou... Olha, também dentro dessa diversidade, eu tinha os diretores, né? Eu tinha o Hitchcock, né? Brian de Palma, tal, todos esses assim, que eram clássicos e que se mostraram geniais, tal. Mas hoje eu gosto muito de ser surpreendido. Eu não conhecia o Marcelo Galvão até que eu conheci, né? E com essa função de curador do Festival de Gramado, me dá a possibilidade de conhecer a pessoa, né? O que também normalmente é interessante. Tem por aí uma teoria que, né? Cuidado com, né? Às vezes é melhor conhecer a obra e não o dono da obra, né? Eu, graças a Deus, não tive esse problema até agora no cinema. Todos os diretores que me interessaram e que as obras me interessaram e que eu conheci, não falharam, né? A discussão que rolou mais recentemente com o Woody Allen, né? Sim. É por essa coisa. Então, assim, a gente sabe que tem no cinema, às vezes, pessoas que vão ao cinema ou, né, consomem o audiovisual pelo diretor, né? Ah, é um filme do Hitchcock, é um filme do Brian de Palma. As próprias propagandas dos filmes, às vezes, vêm com essa assinatura. Exatamente, né? Mas também tem o outro lado, né? Que é os filmes que são consumidos pelos atores. Ah, esse filme é do The Rock, então... The Rock é outro hoje presente, né? É isso. Só que aí tu vai dizer, bah, mas quem é o diretor mesmo, sabe? Assim, né? Coitado do diretor, o que menos importa, The Rock, né? O The Rock é que indicou o diretor, na verdade, entendeu? Então, o filme assim, é do The Rock. Tu não vende por aí. E tem filmes que é o conjunto da obra, né? Tá, o filme tem o Robert De Niro. Ah, perfeitamente, mas quem fez foi o Scorsese. Então tu sabe que ali é o ator fetiche do Scorsese que faz um filme com ele. Ou mais recentemente, o Leonardo DiCaprio, que já é o ator fetiche novo do Scorsese. Então, tem esse universo. Mas eu diria assim, não tem um diretor que eu espere. Claro, os filmes do Scorsese eu respeito, sei que tem grande chance de ser super interessante. O Woody Allen também, eu não conheço o Woody Allen pessoalmente, nunca ouvi nos festivais internacionais também, mas também respeito o trabalho dele, que é único e essencial também, né? E já que a gente está com essas dobradinhas aí de nomes, cinemas e atores, a gente sabe que teve uma relação bem, bem de perto também com o José Wilker, né, que te ajudou na curadoria do Festival de Gramado, e com o Rubens Evaldo Filho. Como é que é a tua relação atualmente com o Rubens, e como foi com o José Wilker. Ah, com o Wilker foi muito interessante, porque eu conheci o Wilker num festival internacional. E aí foi uma coisa que eu raramente conto, assim, vou contar para vocês. É, a gente, como todo festival internacional, tem, e aqui também, né? Né? Tu vai aos cinemas lá, tal, a gente não tá de carro, então a gente é levado com as vans e tal, né? E aí a gente vai de van. E aí tu vai de van com o José Wilker, com quem estiver ali e tal. E esse festival o Wilker tava, e aí a gente todo dia, então ia, voltava e tal. É, ele foi homenageado no festival, claro, né? Eu sou era o crítico de cinema, o jornalista, ele era o grande ator, né? Mas na van nós somos igual, né? Quer dizer, né? Não vem ter fazer. Mas ele era, sempre foi muito gentil, muito generoso e muito humilde e tal. E uma das coisas que mais me impressionou dele foi que ele ia pro hotel cedo. Assim, né? Terminava a sessão, a gente ia jantar e íamos pro hotel, tá? Eu também, eu ia cedo pro hotel, tal, para descansar, porque a gente sabe, né, eu trabalho, né, no dia seguinte, enquanto o Wilker dorme, porque é ator, eu tô lá fazendo matéria, entrevista, tal, vocês estão inteiro e depois ainda mais trabalho e vai ver filme e tal. E aí depois na hora do coquetel, que o cara pensa que tu tá tranquilo, tu tá cansado, já fez milhões de coisas. Então nós acabamos indo juntos. E aí eu descobri um dos hábitos que ele tinha quando tava fora do país. Ele chegava no hotel e ligava a televisão. Aí eu pensei, bom, devia assistir filmes e tal. Ele disse assim, se tem algum filme interessante, eu assisto e tal. Agora, se não tem nada, eu vou nos canais de compra. E compro. Canais de compra? Compro. Ele comprava, era um comprador compulsivo de coisas, assim. Aí ele me contou, Marcos, um dia eu tô lá em casa no Rio de Janeiro, daqui a pouco me bate na porta, o cara me entregar uma vassoura elétrica, que eu tinha comprado, eu nem lembrava onde e tal, mas eu comprei numa das minhas noites de insônia lá e tal. Era uma maneira, né? O cara tinha dinheiro e tal, sim, né? E tal, tinha tempo, aí ia comprar coisas. Mas muito gentil, aprendi muito com ele, conversávamos muito sobre filme, ele com conhecimento enorme, e quando eu estive na casa dele algumas vezes, lá no Jardim Botânico, no Rio, era impressionante, assim, admirável a quantidade de filmes, as paredes todas, assim, imagina que nós estamos numa sala e as quatro paredes repletas de filmes. Filmes. E aí, claro, aquela pergunta que todo mundo chega na tua casa, né? Tu tem um monte de livro, um monte de filme. Tu viu? Tu leu, né? E ele dizia, e eu acredito, né? Ele dizia, não, eu vi todos esses filmes. O filme só tá aqui porque eu vi ele, né? Eu disse, pô. Legal. E depois ele sabia mesmo o que dizer. Então, e foram muitos momentos lá na casa dele no Rio, porque no caso dele específico, ele é um cara muito cheio de gravações na Globo. E gravações em televisão, a gente sabe, elas são problemáticas, porque se chove, transfere, mil coisas. Né? Então a agenda dele era complexa. E para vir a Gramado, às vezes estava tudo certo para vir, nós íamos encontrar de sexta a domingo, e aí na segunda-feira ele ligava, bah, olha, o meu diretor marcou uma gravação para esse fim de semana, sábado de noite eu não vou poder ir, mas se vocês quiserem vir para cá, a gente fica aí. Então a gente fazia isso. Legal. Quer dizer, eu ia daqui, o Rubens ia de São Paulo e a gente ficava lá no Rio de Janeiro e no tempo em que ele tinha disponível, a gente se reunia e via filmes, e conversava e via coisas e tal. E te rezava a lenda que o Wilker e o Rubens não se davam bem. É, tinha essa batidora. É, duas estrelas, sabe, assim, tal. E eu no meio da história, né? Até tem uma foto que eu tenho muito orgulho de ter ela no meu Face ali, que sou eu, assim, miudinho, né, do lado dos dois gigantes, né? Gigantes em todos os sentidos. E aí, um dia eu perguntei mesmo, né, pro Rubens, né? Vamos lá, né? A gente tá junto aí. Ficar mais tempo. Rolou alguma coisa assim de ruim entre vocês, ele ria e ria, ele dizia, não, Marcos, isso a gente deixa rolar, porque, né, ué, sabe aquelas coisas que fazem para dar mística, assim, né, vamos ver se eles vão se brigar agora, não, se davam muito bem, se admiravam um ao outro e tal, o Rubens criticou muito, né, criticou, fez muitas críticas, e ao falar em fazer crítica, não quer dizer que está criticando negativamente, né, ele fez muitas críticas cinematográficas sobre as produções do Wilker, e ele admirava muito o Wilker, tanto quanto o Wilker admirava o Rubens como crítico de cinema. Então, era uma relação muito legal. E com o Rubens, então, está sendo assim, porque com o Wilker lá foram alguns anos antes, né, da curadoria e os 3 anos de curadoria em que ele esteve vivo. E com o Rubens, são 7 anos de curadoria e alguns anos anteriores, que também nós nos conhecemos em outros festivais. Tem pessoas que dizem assim, ah, te conheço de outros carnavais. De outros carnavais, não. Mas, te conheço de outros festivais, né? A gente conhecia de outros festivais. Ele foi curador do Festival de Paulínia, uma das maiores promessas de festival do Brasil, que foi por petróleo abaixo, né? Lá em Paulínia, a maior refinaria de petróleo do Brasil e tal. Né? E aí ele era curador daquele festival e fazia mil coisas lá dentro. Tal, e ali começamos a nos conhecer mais, porque eu fazia cobertura do festival e tal. E começamos a ser mais próximos e depois viramos amigos com a curadoria. E o Rubens é uma pessoa muito competente, muito conhecedor de cinema, com uma memória... Uma memória e também uma... Claro, tanto tempo, né? Ele tem um olhar refinado sobre o cinema. Ele é capaz de verificar em 10 minutos, ele não para de ver o filme, mas em 10 minutos ele já sabe como é que o filme vai se encaminhar. E isso é uma capacidade desenvolvida, técnica, de conhecimento e tal. E ele tem uma generosidade de discussão, ele não é do tipo que não, eu é que sei, você não sabe e tal. Porque eu também, pô, eu cresci lendo, vendo e ouvindo críticos como o Rubens Ewald, como o... como é o nome dele? O Celso Sabadin, que hoje é meu grande amigo, mas eu saboreava as críticas que ele fazia na TV Bandeirantes nos anos 80. Sabadin fazia críticas maravilhosas, assim, maravilhosas no sentido de rápidas, objetivas, diretas. Ele tinha e tem o timing da televisão, né? Que naquele momento era tudo, né? Era rádio e televisão só, hoje tem que ter outros timings, né? Mas ele tinha muito timing, bom, né? Muito e hoje ele dá aula, tá? Então, assim, eu já tinha essa relação com eles, admirava o trabalho deles, e com o Rubens, assim, eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele tem todas as características altamente positivas, né? Legal, bacana, bacana. Já que a gente tocou nesse assunto aí, me parece que houve uma situação aí durante esses festivais, e a gente estava discutindo aqui do José Wilker, né, que era conhecido o Vadinho de Dona Flor e seus dois maridos. Rolou um assédio, certa feita do muito de um bom festival. Isso. Essa é uma coisa fantástica, né? Porque eu também, né? Eu vi Dona Flor e seus dois maridos, Sônia Braga, o Wilker e tal. E duas situações sobre isso que eu não falo muito também, mas também passou a ser bem legal. Aqui no Torre de Vigilância. Eu tava com o Wilker caminhando pela Gorleiro lá, que é a principal rua famosa de Punta del Este lá e tal, né? E aí alguém já tinha me dito assim, que ele fazia tanto sucesso na Argentina também, que era impressionante. Aí a gente estava caminhando uma noite, estávamos procurando um restaurante para comer, e de repente começa um buzinaço. Olha aí. E daqui a pouco a gente só ouve assim de longe uma mulher gritando: Vadinho, Vadinho! E a mulher fez o marido parar o carro no meio da Gorleiro, saiu correndo e foi dar um abraço nele. E ele carinhosamente abraçou e tal. Aí ela quis tirar foto e o trânsito parado. Que né? Momento, hein? E cara, um chateado e tal. Mas quando as pessoas viram que era o José Wilker, pareceu assim uma coisa: não, pelo amor de Deus, né? Deixa isso acontecer. Deixa ela tirar foto. Então ali também foi um momento assim. É interessante, né? E aí o legal é que eu viro fotógrafo nesse momento, né? Posso tirar uma foto? Claro, não tem problema, né? Aí fui lá e tirei. E o outro momento super interessante foi recente no Festival de Gramado, quando a gente estava num jantar com a Sônia Braga e com o Kaká de Eggs, pô, é o diretor, a atriz, e começamos a falar do Wilker. E eles me contaram uma coisa maravilhosa, assim, várias coisas, mas uma delas é que uma das cenas em que ele está no caixão, para ele ficar absolutamente morto, como deveria ser, ele pediu para colocar uns fones de ouvido e ficar ouvindo futebol. Estava rolando aquele momento. Então ele concentrava ouvindo futebol, ele não ficava ouvindo a cena, né? Ele ouvia o futebol. Eu achava uma coisa espetacular. Isso foi o Kaká de Ex que contou. E aí eles lembraram ali durante aquele jantar muitos momentos. Bastidores do cinema nacional. Fazia, Robson, uns 30 anos que Kaká de Ex não tinha conversado com Sônia Braga. Olha aí. Então isso é uma coisa também. É um festival Gramado que dá volta. É, assim. Conseguiu reunir os dois ali para falar do Terceiro Elemento, né? Certo. E da tua experiência dos festivais, a gente sabe que tu vai bastante aí, tu comentou já alguns aí, mas também um dos maiores aqui do Festival de Toronto, tem participado também. Como é que tu pode trazer dessa vivência de festivais, assim, de bastidor, do que já rolou de interessante, assim, de momentos que são extracurriculares, digamos assim. É, a gente sempre aprende, né? É sempre bom a gente ver gente que faz melhor que a gente. Né? Faz melhor porque às vezes tem mais capacidade e às vezes tem mais recursos. Né? É, no TIFF em Toronto, é um festival tradicionalíssimo lá, já tem décadas também de existência, acontece em setembro, todo ano, essa época agora a minha passagem já está comprada para ir para lá, e é um festival que tem um tom muito internacional mesmo. Então, assim, são 300 e poucos filmes durante 10 dias, mas tem uma peculiaridade, Bruna e Robson, que é assim, ó, ele é muito mais concentrado do que os nossos festivais, como eu falei, do Rio e São Paulo. Rio, porque ele acontece, ele tem um centro, que é o TIFF Bell, que é o prédio do TIFF, que só esse prédio tem 15 salas de cinema. Nossa. Então ali funciona, ali são as coletivas de imprensa, ali são as principais palestras e debates, e ali tem a sala de imprensa, e ali tem também o escritório central do TIFF. Então são vários andares, né? Ali acontece isso. E a duas quadras dali tem o Scotiabank, que é uma rede de shopping center, que tem algo como 20 e poucas salas também. Então, ali se concentram esses 300 filmes que eu estou te falando. Legal. Então não há problema, claro, há uma disposição. Eu quando estou lá, né, as pessoas pensam, vai passear, quando é que você vem trabalhar, turismo. Aí lá eu acordo 6:30, 7 da manhã, tal, me preparo, faço meus rituais, tomo meu café e aí vou pro cinema. Vou pro cinema. E aí eu começo a assistir filme, só paro num momento para comer um lanche, alguma coisa ali, e em alguns momentos específicos onde tem as coletivas de imprensa. Porque é o momento em que eu posso estar perto, né? Do Robert Redford, da Vanessa Redgrave, do Matt Damon, do Aidan Quinn, da Gwyneth Paltrow, né? De toda essa gente que tem a característica de que Toronto é hoje o festival que é a antessala do Oscar. Exato. Não há dúvida, porque filmes são exibidos lá em Cannes, mas eles são negociados em Toronto. Então, as grandes distribuidoras, exibidores, né, estão ali, e a imprensa internacional focada nesse universo da indústria cinematográfica se concentra em Toronto. Essa é uma coisa que eu percebi, e tem um prédio ao lado. A uma quadra do TIFF Bell tem um hotel chamado Wyatt Hotel, que ali são hospedados e ali é o lugar onde se fazem as negociações. Então filmes são comprados, filmes são criados ali, atores são contratados. Então aí foi ali uma certa vez que eu encontrei o Rodrigo Santoro. Eu cheguei no hotel e ele estava chegando nesse hotel, eu fui lá para conversar com algumas pessoas da indústria do cinema, e quando eu cheguei ali, eu olhei, porque também tu tem que estar de olhos muito bem abertos, sempre aberto, né? Sempre abertos, né? Porque tu está cruzando a rua, daqui a pouco tu olha, tá ali como é o nome dele lá? John Travolta? John Travolta, né? Tá lá, tá dando uma entrevista. Vocês não viram, mas o Marco Santuário interpretou aqui. Acabou de cantar aqui, interpretou, né? Tá tudo bem, né? Fever. E foi acontecer. Um dia, de olhos bem abertos, eu vi ali o cara e tal. Bom, mas aí... Isso até em Gramado acontece, né? Isso acontece em Gramado, exato. Tem que estar de olhos bem abertos, né? E aí, quando eu encontrei o Rodrigo Santoro, foi primeiro um momento legal, porque eu pude parar de tentar falar inglês e falar português, né? Oi, cara, tudo bom? E também tem aquela história que em todas as rodas funciona, né? Dois brasileiros na China, nossa, parece que se conhecem a vida inteira, né? Exatamente. O cara pode passar aqui em Novo Hamburgo, um na frente do outro, não, e tu não vê, não, né? Se olha. Lá na China, nossa, vão comer qualquer coisa juntos durante o mês inteiro. Então ali eu fiquei amigo, né? Mais amigo do... Já conhecia ele, mas ali fiquei mais amigo. Ele estava lançando o filme Heleno, também um grande filme, e aí, bom, ficamos amigos e tal. É, então esse é o lugar, eu quero dizer que tudo ali é muito concentrado, uhum. né? Foi ali também que eu tive uma grande felicidade de conhecer e conversar com um dos atores que eu também respeito muito, gosto muito. É um espanhol muito mais baixinho do que eu pensava, né? Porque às vezes a gente tem aquela imagem, sim, né? Sim, imagem, o cara, TV, nossa, o cara deve ser grandão, né? E tal. Aí, não, um dia eu tô lá, num hotel, ali a convite, naquele momento era o convite do governo de Toronto, né? Da cidade de Toronto, hospedado num ótimo hotel. Eu digo ótimo não por mim, mas porque depois eu vi que esse cara estava no hotel, então eu digo, pô, esse hotel deve ser ótimo, porque ele está aqui, né? Aí nós fomos tomar café numa ala absolutamente privada, porque nós estávamos com a gerente geral do hotel. Então ela nos levou lá para um salão privê total. E desse salão tinha uma porta de vidro e a gente via as pessoas passarem para o café dos mortais lá, né? O café normal, que já é uma coisa fenomenal, né? E aí... a gente estava naquela sala e de repente eu olho e vejo que está passando lá na frente o Antônio Bandeiras. Aí, claro, o pessoal falando aqui, eu olhei... Aquele segundo olhei, de... É ele mesmo, sabe? Tu pensa assim, né? Ou é um daqueles sete pessoas do mundo que é igual a gente e tal, né? Claro. Mas aí aquela pessoa passou, olhou, fez uma reverência assim para nós, né? E aí eu paralisei, exatamente como esse segundo. Aquele assim, momento, meu, né? Meu, cara... Bom, eu e os outros rapazes que estávamos ali, tudo bem. Mas as mulheres que estavam... elas tiveram que ser seguradas na cadeira, Bruna, para não levantar. E a gerente disse, num inglês absolutamente compreensível, os hóspedes vêm a esse hotel pela privacidade. Acalme-se. Não precisa dizer mais nada. Né? Só que aí eu tive que sair para ir ao banheiro, em determinado momento estratégico, pedir, né? Excuse me, né? Pá, fui. E quando passei, fui na mesa, na mesa dele, conversei com ele, muito gentil. Claro que tu tem que ter um approach, assim, uma aproximação muito respeitosa, claro. Porque tu não sabe como é que a pessoa vai reagir. Ela está ali exatamente para ser um como qualquer outra pessoa. Mas ele foi muito gentil e tal. E tem outra coisa, né, que a gente também tem que aproveitar. O Brasil exporta uma simpatia, que às vezes nem é tanto assim, mas a gente tem, né, aquela coisa de brasileiro simpático e agradável. Sangue quente, então, coração quente. Ali foi um relacionamento legal, assim, que teve minutos e tal, conversamos, falamos sobre o Brasil, sobre o festival, sobre Gramado, pá. Então, são esses momentos também, Robson e Bruna, que fazem aquela networking necessária. Porque em algum momento eu tenho o desejo de trazer o Antônio Bandeiras para Gramado. E eu vou dizer para vocês, nós já tivemos contatos com várias pessoas do nível do Antônio Bandeiras, mas o maior problema não é que eles não querem, é que eles não têm agenda para vir. Porque essa gente, enquanto está trabalhando, eles trabalham loucamente. A gente pensa, né, a vida de artista deve ser tranquilo e tal, né? Mas aí, hoje mesmo, agora há pouco, me respondeu a Laís Bodansky, que eu estava chamando ela para Gramado para esse ano. Aí ela disse, Marcos, não vai dar porque eu vou estar exatamente em Lisboa nesse período fazendo a pré do meu novo filme. Aí eu disse, então, ó, primeira mão para Brigida Neves. Então, eu disse, ó, então ano que vem, quem sabe, tu escreve teu novo filme. Ele disse, ah, é ótima queremos, ideia. Queremos Laís Bodansky. Então já temos essa possibilidade. E queremos chorar com Laís Bodansky de novo. Então, como essa, sim, e uma das que também marcou meu coração, que eu tô entrando no hotel, e na porta giratória eu entro, e do lado tá saindo uma das atrizes que também me fascina e eu conheci muito mais quando ela fez O Diabo Veste Prada, e que você olha e pensa, será que é a Emily? Né? Tu olha assim, e pensa, e era a pessoa. Né? E no universo de cinema, as pessoas em geral elas estão imbuídas de um espírito de simpatia. Então, as pessoas não estão com aquele... Né? Elas estão alegres, elas estão felizes, e a artista tem ego, né? E a artista quer ser reconhecido. Quer ser. Já, você que é o Robson? Posso fazer uma foto contigo? Tal, te adoro. O cara talvez não saiba qual é o filme que tu fez, tal, não sei o quê. Mas ele reconhece aquele teu rosto e tal. E ele quer estar contigo. Né? Então, esse tipo de coisa a gente também aproveita. E, claro, não dá pra fazer ali uma entrevista com a pessoa, mas pelo menos tu tem um contato importante. Né? Com certeza, com certeza. E para já encaminhando para os nossos finalmente aqui, temos uma última historinha aí que me parece que também rolou um desses festivais, que E houve um certo roubo de um casaco de Marco Santuário. Puxa, quando você estava sendo escoltado por um pessoal aí da tropa de elite. Pois, como é que foi? Sabe aquelas coisas que tu nunca imaginou que ia acontecer, né? É, aquela coisa, não, comigo não vai acontecer. E no lugar onde eu tô, menos ainda, né? Sei lá, se eu tô num bairro perigoso da minha cidade, eu imagino que pode acontecer, né? Tal. Mas isso foi num festival de cinema lá em Punta del Este. É, o filme, o principal filme que estava lá em exibição era o Tropa de Elite 2. E aí estava lá o pessoal do Tropa, né? Os atores e tal. A Tropa do Tropa. A Tropa do Tropa. Tavam, os principais atores estavam lá. E aí a gente, depois do filme, saiu para jantar. E depois fomos a um lugar ali que é perto do porto de Montevidéu, de Punta del Este, onde tem ali alguns pubs. E nós fomos a um dos pubs que tem ali, que chama Moby Dick. E você sabe que Punta del Este é um lugar que para respirar tu tem que pagar, né? Quer dizer, é caro, não é para, né? Para quem não tem dinheiro, só vai lá, vai ver a água e tal. E é tudo muito caro. Então tu imagina assim, bom, nesses lugares que são muito caros, não vai ter roubalheira, essas coisas, né? E aí a gente ficou lá, entrou nesse lugar, e aí eu tava com uma jaqueta que eu gostava muito, aliás. Dela. Aquela estimação. É, né? Aquela assim que tu sabe, tu vai para os lugares mais legais, tu vai com ela e tal. E eu tava com o celular no bolso e com o Ray-Ban do outro, porque é isso, né? Ray-Ban é noite, não, é que eu saí de manhã do hotel e não pude voltar, né? Nessa história. E aí nós com o pessoal de tropa ali e tal. Aí, determinado momento, a gente saiu em tropa, né? Saímos da mesa que a gente tava e fomos lá para um lugar pegar bebida. E quando nós voltamos, não estava mais o meu casaco. Aí que eu me dei conta de que essa história de tropa de elite é pura ficção, né? Que os caras não serviram para nada, né? Não serviram absolutamente para nada. Então, mas essa foi interessante. Fica para a história. É, e até eu falei com o prefeito lá e tal e tudo. Só, essa história acontece, mas não acharam. Fui na polícia, essas coisas todas, né? Mas não acharam mais. Muito legal, muito legal. Acho que com essa encerramos, então, agradecemos aqui essa delícia de bate-papo. Ah, um prazer, acho que falei demais até, Marco, né? Santuário. Quanto mais a gente mais fala, mais a gente gosta aqui, né? E a gente não vê a hora de se encontrar de novo no Festival do Cinema. Maravilha, teremos muitos momentos lá. Já é uma data marcada para Vigília, porque a gente adora cobrir esse festival. Que maravilha. E é importante pro festival que vocês estejam lá, porque vocês são os propagadores daquilo que não adianta um festival acontecer e não ter vocês lá para difundir aquilo que está acontecendo, né? Então, que bom. Estaremos juntos. Bacana. Esperamos que também possa voltar mais vezes aí para nossa torre de vigilância para contar mais novidades aí do mundo cinéfilo. Maravilha. Que é a nossa praia. Estamos por aí. Legal, legal. Ficamos então por aqui com o Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Lembrando, Bruna, que os nossos contatos... Twitter, Instagram, @VigíliaNerd e facebook.com/VigíliaNerd. E agora a gente também está no YouTube. Se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhuma atualização. E se você tiver uma sugestão ou indicação canelada desse episódio, mande para podcast@vigilianerd.com.br. Um agradecimento especial também a Rinaldo Silveira, nosso mestre da Picate. Grande Rinaldo. Ficamos por aqui e voltamos muito em breve, porque você sabe que a Vigília não para.